desses você vai ficar lembrando de nós dois e não vai acender a luz do quarto quando o sol se for bem abraçada no lençol da cama. Vai chorar por nós pensando no escuro ter ouvido o som da minha voz. Vai acariciar seu próprio corpo e na imaginação fazer de conta que a sua agora é a minha mão. Mas eu não vou saber de nada do que você vai sentir sozinha no seu quarto de dormir. De nada do que eu senti sozinho.